Mm. però insomma dopo noi sono sempre. Watch my five direction, mi ha detto il 118 metri. Fale posto di autorizzazione, Guarulho sta assistendo a formação Delta. Gente, gol 1817, informação é eco, ajuste no 095, tá pronto pra cópia? Pronto, cópia, boa noite, 17. Autorizado, Salvador Guarulhos, via Zulu 16, nível de voo aprovado 360. Saída da El, Leda, com a Leda Bridge. Interceptor via, up Zulu 16, foi autorizado conforme rota. Decorda a pista 10, com primeira curva à direita, transponder 5023. E o controle Salvador 120 decimal 8. Boa noite, no 7, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pérez do Bolombeia, decola na Dael, Leda, pois Leda voa frente, intercepta a aerovia. Decolagem da pista 10, pula direita. Transponder 5023, o controle 108, gol 18 no 7. Atendimento que eu acho um ponto para pushback funcionamento, gol 18 no 7. Semana pronta, gol 18 no 7. Então, o negócio que eu vou fazer direto voltando? Eu acho que a página Juliette, a informação é com ajuste no 05, tá pronto pra cópia? Negativo. Autorizado Salvador, Belo Horizonte, Upzulu 21, nível de voo 400, saída Arbor, Elefa, decorda pistão 10 com primeira curva à direita, o controle Salvador é 120.8, apenas aguarde para confirmação do transponder, que eu não possuo ainda. Eu poderia somente confirmar o nome da saída, por favor? Arbor, Alfa, Romeu, Bravo, Oscar, Romeu, após Elefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. Alfa Tango, Oscar, Papa Juliette, autorizado para Belo Horizonte, Melhor 400, Melhor Pergulho 36, saída Arbor, transmissão Elefa, na escuta de transponder, saída 122-108. Sente apenas incorreta a rota, up Zulu 21. Zulu 21. Sente com o atendimento correto, chame pronto para pushback no momento, aguarda no transponder. Gente, aguarde o Washington Pai Juliette para acionamento. Gente, dá livre acionamento, guardando apenas para o transponder aqui. Washington Pai Juliette copiou? Negativo, acionar, informaria os pontos para o trânsito. Eu acho que o Pajete confirma apenas o horário que foi feito a DLA para a DLA 5h40, confirma? 30 minutos. 30, confirma? O material foi feito para 0615. Ok, 0615. Eu acho que o Papa Juliette vai aguardar para o táxi. Eu estou tentando entrar em contato aqui com o centro. E o centro ainda não possui o plano do senhor, porém não tem um código transponder. Então, quando tiver o código transponder, eu pago o senhor e já autorizo o táxi. Estou tentando entrar em contato aqui com o centro novamente. Gente, o plano do senhor é para 6h15, ok? Então, Geralmente o plano chega pra gente 15, 20 minutos antes do horário da LBT do senhor, que é 6h15. Então daqui mais ou menos, eu acredito que uns 15 a 20 minutos que o centro da Evovation estará recebendo o plano do senhor, junto com o transponder. Por isso que nós não temos transponder. Mas eu estou já na guarda aqui, já entrei em contato com o centro. E se o centro me retornar não tendo transponder, eu vou entrar em contato com o CGNA para ver se o CGNA me passa algum transponder, alguma posição, ok? Positivo. Só tô no aguardo mesmo com o centro, e se o centro não me der uma posição, eu vou entrar em contato com o CGNA, ok? Pushback, acionamento 3520. 3520 no 03, livre acionamento, pushback, coração, aqui só o chão para o táxi. Tan 3520, só um minutinho, Tan 3520 na escuta da torre. Sente, o senhor vai aguardar mais 5 minutinhos pro pushback, ok? Normativo. Acho que é papai Juliette na escuta da torre. Transponder 5033, ok? Tá autorizado o táxi, confirme apenas o pátio. Está autorizado o táxi via parte principal, Índia Alfa no ponto de espera reporte, pronto, ajuste no 0.5, repetindo o transponder 5033. Vai aguardar apenas a passagem do linha jet à sua cauda, porém o tráfego está transportando enfermo. Após a passagem tem livre acionamento, pushback, coração, que pede sol, chame para o táxi. Delta, 60 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Chame agora o centro, corrija, chame o controle Ilhéus. Frequência 120.1, Mike Eco Delta. Batão, acho que o Pajulete autorizado ali, aí decolar, pista 1 no 0, vento 3, 1 no 0 grau, 0 1 no nós. Gol 1897, posto de estacionamento, portão 4. Boa noite, 1897, aguarda número 2 no setor. Gente, aguardando, boa noite, 1897. Então, gosta Papai Juliette, teclado 47, controle 120.8, grato pela compreensão, bom voo. 77, ó, boa noite. Salvador, Papa Tango, gosta Papai Juliette. Tango, gosta Papai Juliette, contato radar na decolagem, submanter o nível de voo 400, saída Arbor. Saída ao Arbor, ascendendo para 400. Oscar Papai Para o táxi do 3520, está com 116, alterna Maceió, ondulatórias e 40. Maceió, 12:40, confirme POB, 116. 116. Ataque, sua direita via Índia, Alfa, ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0 no 5, 3520. Índia, Alfa, reporte, ponto de espera, 3520. O Gol 1897, após a passagem do Airbus da TAM a sua cauda, tem livre assinamento, pushback, conexão, aqui, posição, chama para o táxi. Posição, autorizado, vai, bota para o táxi, Gol 1897.